essas mina pra lá. Eu já lhe disse que ao teu lado, baby, é o meu lugar. Lembro que conversamos, filhos, e o nosso lar. Pois os sonhos dependem de nós para concretizar. Desencana, vai, ciúmes demais, estraga. Tudo em excesso causa tragédia, é uma droga. Eu sei que elas me desejam, mas só você me tem, okay? Você é minha rainha, eu sou teu rei. Tu é a batida perfeita, a letra mais linda, junto à melodia. É meu show com orquestra, coreografia, swing e rima. Contigo perco o mundo, baby, e ganha vida. Sequestrou meu coração, sua bandida. Sentir teu perfume me faz viajar. É tipo olhar as estrelas. Quando estou dentro de você, me sinto tipo um cometa. Fecho os olhos e percorro em teu corpo todos os planetas. Acordo do transe suado, I love you, preta. Ei, mulher, degustei o teu néctar. Por dentro aquece, virei poeta. Alma entrelaçada se manifestam até depois da morte. Selamos essa promessa. Princesa, me diga, qual é o caminho? Realize os seus sonhos, te dou um motivo. Buscar no trabalho, fazer companhia, deitar no meu peito pra ser seu divã. Mulher de verdade, tudo que eu queria é você sendo minha em toda manhã. Fazer nossos planos, fora de São Paulo. Brincar com as crianças, em um lugar calmo. Perdida no mundo, foi muito iludida. Correndo da vida, não quer mais amar. Falando com amor, é só conto de fadas. Coração não manda, então deixa eu falar. Iremos criar nosso mundo, só eu e você. No rádio a canção, será minha rainha e tudo. O que for possível, levo em sua mão. Simples verso de vagabundo, onde sua pessoa é inspiração. Minha dama no lodo e no luxo, guerreira de fé, que não falha não. O sol tímido avista, nós dois sorri e brilha. A chuva agradece e tranquiliza. Nossos beijos combinam e a lua admira. Creio que estamos juntos até depois da vida. Entre meninas novatas, você se destaca com persuasão. A sua beleza maltrata aquelas que um dia me deram ou não. Mulher de verdade na praça, vi vários homens chegar sem noção. Na minha revista, você é a capa, por muitos anos na mesma edição. Degustei o teu néctar, por dentro aquece, virei poeta. Alma entrelaçadas se manifestam até depois da morte. Selamos essa promessa. Degustei o teu néctar, por dentro aquece, virei poeta. Alma entrelaçadas se manifestam até depois da morte. Selamos essa promessa. E minha preta, é só nós dois, moro. As crianças, fora de São Paulo. Chamou o Renato Buia pro churrasco. E é só bagunça, maluquinho.